para. Melão, melão, melão não para. Pode chegar aí que o Zelão não para. Zelão, Zelão não dorme. Zelão, Zelão, Zelão não dorme. Pode chegar aí que o Zelão não dorme. Zelão, Zelão não come. Zelão, Zelão, Zelão não come. Pode chegar aí que o Zelão não come. Zelão, Zelão não bebe.